que eu quero eu posso conseguir. Basta saber pedir e acreditar. O muro é alto, mas dá pra pular. É só confiar em Deus. Se prevenir pra não cair. Se liga agora no que eu vou falar. Só há uma saída, é Cristo. Se a dor te faz sofrer, não ceda. A nuvem vai passar, você vai ver. É só acreditar. Thank you.